longe e perdido eu estava. O teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor, meu Salvador. Serei pra sempre teu, meu libertador. Serei pra sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador. Serei pra sempre sing.